dois, um só sentir. Deixa-te ir pelo coração, tu vais saber seguir. Só o amor consegue entrar neste abrigo cheio de paz. A vida aqui tu vais tentar. Deixa